código X. Aqui na moral, consciência total. Pode crer, filho da... Pago pau, suas ideias valorizam. O negro e o pau, você se acha o melhor. Que contigo ninguém faz, mas é engano seu. A consciência perdeu, também é de carne e osso, ou se esqueceu. Eu sou filho da rua, estou muito satisfeito. Aprendi a viver sem botar defeito e dividir as raças. E eu pergunto pra quê? Você deve ter cuidado com o que vai dizer. Uma simples palavra pode ser o seu fim, provocando então atitudes ruins. Eu sou algo além do que pode imaginar. Eu sou bom, sou ruim, sou o que você pensar. E a mira é certeira, é melhor não vacilar. Com um simples dedo posso te derrubar, se não bota fé. Então entra em errada e seu sangue vai jorrar. Da cabeça cortada, procurar eu não vou. Fugir também não, eu no meu, você no seu. Que fique então, não sou dono da verdade e nem pretendo. Só dou minha ideia pra você ficar sabendo que não sou moleque, que não brinco em serviço, tenho providência. E é por isso que eu sou assim e sempre serei. Ninguém pode me mudar, jamais mudarei. Ninguém pode me mudar, jamais mudarei. Meu sentido é vulgar, friamente calculo a estranha evidência presente em seu futuro. Meu destino é viver atrás do muro. A claridade de um tiro o levou pro escuro. Meu sentido é vulgar, friamente calculo a estranha evidência presente em seu futuro. Meu destino é viver atrás do muro. A claridade de um tiro o levou pro escuro. Subestimado e intimado, vai seguindo atrás, suportando seus erros, não para jamais. Sua reta é espaçosa e grande estrago faz. O tiro de 12, vida nunca mais. Seu destino era esse, a pressão não aguentou. Me encontrou dormindo e enterrado aqui estou. O passo que te conduz, você tem que controlar. Porque se não tomar cuidado, no buraco vai se achar. Ressurgir é minhas ideias, entretanto vão passar. Quem se considera ouve para a vida acordar. Nunca diga que a vida é fácil de conduzir. Ela é como dinamite e pode explodir em suas próprias mãos. Continue e verá que tenho razão em ti orientar. O cuidado é pouco para não afundar em um mar de sangue, aonde a dor se expande. Sei que o mundo é grande, você não pode dominar. Meu sentido é vulgar, friamente calculo a estranha evidência presente em seu futuro. Meu destino é viver atrás do muro. A claridade de um tiro o levou pro escuro. Meu sentido é vulgar, friamente calculo a estranha evidência presente em seu futuro. Meu destino é viver atrás do muro. A claridade de um tiro o levou pro escuro. Meu sentido é vulgar, friamente calculo a estranha evidência presente em seu futuro. Meu destino é viver atrás do muro. A claridade de um tiro o levou pro escuro. É isso aí, mano. Código X, não subestimando o sistema. A realidade é essa, estamos de volta. Spike, Red e Paulistinha. Código X, até a morte, ladrão.